ます。 7-6-2-5-0 Poder confirmar a previsão de número de hóspedes para o 6250? A princípio, somente uma, 6250. Controle de Salvador, voo 270. O 270 tem uma indicação, desce ao nível 060. Chegada a ponto e 250 nós. 060, esse voo, 260. O Xunã 6250, autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador 6250. Autorizado ILS X-Ray, cruzador estabilizado 6250. Está presente, pode interceptar o ILS ou faz a ordem inteira 6250? Autorizado interceptar o ILS 6250. Apesar de tudo, dá uma boa foto, né? Tá bonito. Mantendo 3 mil pés, iniciando espera em cima, tá 3198. Tem 3198. ILS Oxané 6250. 6250, torre 118-6. 18-6, grande voz. Salvador, bom dia, Oxané 6250, passou externo, passando travado. Oxané 6250, estou na visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 1,10 graus com 11 nós, check trem. Baixar travado, livre pouso na 1,10, Oxané 6250. Tá 3198, autorizado 2000 pés, 3198. 2000 pés, 3198. Autorizado o procedimento de ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Gente, vou reportar no ILS, tá 3198. Ainda precisa cumprir uma espera ou pode fazer só um 360? Pessoal, 360, tanto 3198 e interceptar sobre o externo. Vai efetuar, vai informar no ILS, tá 3198. Azul 4207, descida para 3000 pés, confirma indicada. 2209. Gente, 2209, reduz para 2009. Pode ser 2100? Positivo, 2100. Gente, 2109, descida para 3042. 07. Está 3198, está em condições de usar, solicita 1700. Gente, 3198. Seu 7, desce para 3000, ajuste no 0 no 5. 3000, ajustado no 0 no 5, 4207. Cono 270, descida para 4000, ajuste no 0 no 5. 270? Tá na escuta, 4000 no 0 no 5, confirma. Positivo. Certo. Chamina 250, no solo 06, livre direito, ou no 21, decimal 9. 219, Oxané 6250, graças. Solo Salvador, bom dia, Oxané 6250, livrando. Bom dia, Oxané 6250, autorizado via Alfa e Juliette, o portão 3. Alfa e Juliette para o portão 3, 6250. Gol 1270, efetou 518 à direita, ele está ao bom escopo. 71270, confirme de casa. 2509, conforme a posição. Positivo, dado. Fala, Recife, pastor, 32, Patango, Romeu Patango, está no Soares de Acuípe, solicita atenção para 2500 pés para o treinamento. 7 Romeu Patango, 2500. Manterá Jacuípe? Vai manter-se sobre Jacuípe entre 2.500 e 1.000 pés e autorizado. Positivo, o Romeu Pavatão é autorizado. Gente, vai manter-se então entre 2.500 e 1.000 pés, Romeu Pavatão. ILS, 3198. 3198, torre, 118, decimal 6, bom pouso. 1.86, 3198. Ponto 738, ativa a identificação, descida ao nível 060, a proa de TAP, 1738. 060, ponto de TAP, 1738. Azul 4207, autorizado 2000, livre LS, aposto estabilizado 4207. Azul 4207, autorizado ILS, reportagem estabilizada. Meu querido Serra Lima, comissão X correta, novembro, ajuste 1005, copia? Copia. Serra Lima, autorizado para Aracaju, nível de voo 1050, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jama, Pajama, direto, Aracaju, controle salvador operando em 1, 19.35, acione 5460. Então, o que você ali? No localizador. Está estabilizado, capturou o Glide agora. A gente chama a torre 118.6. 118.6, obrigado pela colaboração. Obrigado. Torre Salvador Azul 4207, passando o marcador interno, baixo travado. 3198, autorizado táxi via Alfa, Índia, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette para o 2398. De nós. Confirmando, saída via Golf 677, decorda 17, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Jamo Caju, controle 19.35, acione 5460. Pelo Serra Lima, confirmando o transponder 5460, confirme o pátio. 5460, pátio, melhor o gente, confirme pessoas a bordo. Bora, P.O.B., confirme. Que o Serra Lima, para estacionamento e o táxi, chame a torre agora em 1, 1.2.6. Cinco visual com tráfego nacional? Após a passagem do mesmo, ali mantém a pista 10, prepara para decolagem imediata assim que autorizar. Adião 07, prossiga. Do Serra Lima, livre acionar, chama táxi. Farol da Barra, tem seu tráfego próximo ao farol da Barra, também mantendo 500 pés, é uma passeia 50. American 990. Go ahead for American 990. Say your indicated speed. 250 knots, American 990. Roger. Apply 230 knots. Before the 230 knots, American 990. 038, confirma indicada. 240. Condições de manter até a etapa? Afirmativo. 7 graus. Autoriza nossa descida até 5 mil? Autorizado 3 mil. 3 mil, ajuste no 0 no 5, no 738. 3 mil, então vou no 738. No solo 103, livra direita 121 no decimal 9. 219, obrigado. Baixou 32, autorizado para Recife, nível de voo 090 via Golf 677, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, controle operando em 1, 19, decimal 35, acione 0273. Autorizado Recife 090, Golf 677, decolagem da 10 com curva à esquerda, saída Conde, o controle 1935, aciona 0273. Baixou 32. Sete, cotejamento correto, aporte quanto para o táxi? Soltará para o táxi, para o outro dia. Solo Salvador, azul 4207, bom dia. Livrou do Cisco. Bom dia, azul 4207, autorizado via Alfa, Juliette, Pátio, Portão 1. Alfa, Juliette, Pátio, Portão 1, 4207. Positivo, reporta Pituaçu, Guardião 07. Só 3829000, autorizado 4000, ajuste no 0 no 3. Descent level 050. Descent now 050, American 990. Dois cinco, decolou agora o 06, 119.35, a frequência do controle. 935, bom dia, bom serviço. Bom dia para o senhor também. Uno 270, livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com 10 nós. Livre pouso, pista na 0, no 270 agora. É porta ingressando no corredor Interlagos. É porta ingressando no Interlagos, com meu tabacango. Controle Condor 25. Uno 738, descida para 2000 pés. 2000 pés, livre LS, Uno 738. Atente a tráfego, próxima posição Duna, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Ficar atento, descer para 2000, utilizado LS, Uno 738, fica redução. 7. Portão 3896, confirma indicada. 2. A gente reduz para 230, 230, 3896. Controle, bom dia, Condor 25. Contato na decolagem, sobe ao 360, saída Arbor. 360 na Arbor, Condor 25. Interlagos, o Romeu Tapatango. Positivo, reporta rotatória. Forma A na rotatória, Romeu Tapatango. 1270. No solo 18, livra direito 121 decimal 9. Direito 1219, bom, 270. Chegada Mari. 060, chegada Mari, está sem contato com o centro, ok? Presidente. Alô, passou 32 detonados, ponto para o ataque. Passou 32 ataques até o hotel para ingresso na pista, chame a torre em 1-1-2 decimal 6. Até o hotel, chama a torre, em 2 decimal 6. Prova gol 1-2-7-0, livrando. 1-2-7-0, autorizado Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 1-2-7-0. Prossiga o controle. Vertical de Piatã, já avisou por campo, funciona a faixa do Graé. Agilizando da presente, direto Graé, o vento é de 1,90 graus, com 10 nós, reporte na curta final do Graé. Agilizando, reportará na curta final do Graé, da União da Cidade. Sente, Mike Ecoquilo, eu tenho 1,500 pés. Eu posso estar ingressando no corredor Interlagos, o Mike Eco Kilo. Deseja, é, só para 1,500, Mike Eco Kilo. Web 58-2600, identificação, desce ao nível 070, chegada bom. Entra na bomba, 58. Então, 3296 desce para 3000, 3000 pés, 3896. Sobre o dia, lower from American 9090. 4000 feet, 9090, KNH 1015. 4000 feet, 1015, American 990. Papatango está a 30 segundos da rotação, vivo alto a tropa. 7 Romeu Papatango, torre 118-6. Torre 118-6, Romeu Papatango. Confirma, ajuste, boa tarde. Confirma, chamando o controle. É o ajuste, cruzar 1000 aí. 1015, Putan 3896, descida para 2000. 2000, 1015, obrigado. 2000. 1738, estabilizado. No lote. Positivo, 738 completo, agora com a torre 118-6 para o pouso. 118-6, grato. Quilo Serra Lima, Lima tem 1-7. A Lima tem 1-7, Quilo Lima. Torre Salvador, pastor 32, bom dia. Está no ponto de espera do hotel, pronto. Pastor 32, bom dia. Está autorizado o cruzamento de imediato da 1028. Prossegue via Delta e chama 121 decimal 9. Salvador, onde o Mono 738 estabilizado, ILS visual, baixou e travou. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, gol no 738. Aguardando. Na curta final da, do Grael, Guardião 07. O vento é de 1-0 graus com 1-2-9. Reporte solo controlado, Guardião. 07. Cruzou. Pastor 32, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Alfa Juliette Índia no ponto de espera Chimetor em 118 decimal 6. Alfa Juliette Índia na Chimetor, Pastor 3. No 738 tem livre pouso na 10, o vento é de 1,90 graus com 11,9. Livre pouso na 10, igual no 738. No solo aos 22, até a próxima, Guardião. Fênix 55, acendo a indicação, aproa de Mari, chegada Mari, Fazendo e desce ao nível 050. Total 9910, descida para 4000 pés, 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 4000 no 0 no 5, total 9910. Romeu Papatango. Vai manter a espera aguardando para prosseguir, Romeu Papatango. Vai manter a espera aguardando para prosseguir, Romeu Papatango. 220, total 9910. Prisão 9000 completa com a torre, 118.6, bom pouso. American 990, descent 2000 feet, clear, final LS X-ray, runway 10. Yeah, pick up block to American 990, understand we're clear the ILS X-ray, runway 10. Charlie, clear, final LS X-ray. Roger, American 990. 3896, bom dia. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. 738 no solo 24, livre à direita no 21.9. Direito 219. Romeu Patango prossegue para a final da Ana 7, reporte terceira milha, previsto espero, ok? Reporta na terceira milha da final da 1-7, Romeu Patango. 26. Estamos no parte militar 7 de novembro, passou o plano visual para a área Serra Bravo Romeu 204 para o nível 135 para o acionamento. 7203, informação ativa em novembro, ajuste no 05, aguarde para a cópia. Aguardando para a cópia. Seu identificação desce ao nível 060, chegada máxima. 7-3-0, táxi via Alfa Juliette ao portão 5. Alfa Juliette para o 5 no 738. A gente sobe o nível 1 no 50, saída Fuca. Fuca 150, Cris Halima. Descida para 2000 pés, 12 mil pés, 1-0 no 5, ajusta, livre LS, atente a tráfego, próxima posição Luna, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação do senhor. Afirmativo, descendo para 2000, autorizado, interceptar o ILS, total 990. American 990, establish on localizer. Affirmative, approach the marker, American 990. Roger, call now tower, 118.6, have a good land. 118.6, American 990, bom dia. Esquerda. Agora 5%. Tower American 990, the marker gear down for runway 10. American 90, stand by, clear to land. Stand by. Está 3896, no solo 27, livre à direita no 21.9. 29, grato, boa. Salvador, o TAN 3896 livrou. TAN 3896, autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa autorizado, reporta antes da Juliette, TAN 3896. Poderia pedir a 3, copia?